que não se afaste de Deus, de Deus, ainda que os montes caiam sobre ti. Você tem Cristo, que é o mais importante, está contigo a todo instante, pra te abençoar, pra te abençoar. Cessar as ondas do mar, do mar. Você tem Cristo, que é o mais importante, está contigo a todo instante, pra te abençoar, pra te abençoar.